Vamos lá? Mesmo com esse segundo parte. Esse aqui é daqui. Bom, então nós já distinguimos dois estágios na pré-história da filosofia. O primeiro estágio é o estágio de dúvida generalizada acerca da eficácia dos ritos ou da religião grega por parte dos primeiros pensadores, primeiros filósofos. O segundo estágio é o alcançar um grau de abstração na concepção do primeiro princípio. Então, todos esses primeiros pensadores se dedicam a estudar qual é o primeiro princípio da existência, certo? Até que chega em Parmênides e Heráclito e eles concebem que esse primeiro princípio é o ser. O segundo, vamos dizer, o último estágio de pré-história e primeiro estágio de história mesmo da filosofia se dá na pessoa de Sócrates. Acerca da pessoa de Sócrates, existe uma notícia interessante, quer dizer, existe uma intervenção dos deuses gregos na história de Sócrates. Quer dizer, existe uma intervenção da religião grega, né, na vida de Sócrates. É a ocasião em que um sujeito pergunta para o oráculo de Delfos, que era um dos principais templos ainda da religião grega, quem era o sujeito mais sábio da Grécia. Certo? E o oráculo responde: em toda a Grécia não há um sujeito mais sábio do que Sócrates. Quando Sócrates é informado dessa notícia, ele se surpreende imensamente, porque ele diz para ele mesmo: mas eu não tenho consciência de possuir nenhuma sabedoria especial. Então Sócrates se vê diante de um dilema. Ele sempre tinha sido um sujeito crente na religião grega. Certo? Para ele, a religião grega não dizia nada de estranho. Certo? A primeira vez que que essa fé é posta em dúvida é quando essa religião diz que ele é o sujeito mais sábio da Grécia. Ele diz para ele mesmo: por um lado, o Deus não pode mentir, certo? Ou se enganar. Por outro lado, eu não tenho nenhuma consciência de possuir sabedoria. Então ele vai passar o resto da vida tentando descobrir o que é essa sabedoria. Como ele mesmo fala, ele, a partir desse momento, ele dedicou a vida dele a se encontrar com todos os sujeitos que tivessem fama de sábio, para examinar a sabedoria deles e ver se eles possuíam mais ou menos sabedoria do que ele, e assim se tornar cônscio da sua suposta sabedoria. Tá claro, hein? Veja bem, não é que Sócrates dizia que ele era completamente ignorante de tudo. Quer dizer, que ele não sabia nada. Mas ele, na sua própria consciência, não se via como sábio. Tá claro, hein? Veja bem, existe uma grande diferença, uma imensa diferença entre você dizer que você é completamente ignorante e você dizer que é o contrário de um sábio. O contrário do sábio não é o ignorante. O contrário do ignorante é o ciente. É o sujeito que possui um conhecimento. O contrário do sábio é o tolo ou estulto. Veja bem, ninguém hesita em se dizer ignorante de uma coisa da qual é ignorante. Não é isso? Então, por exemplo, se a conversa aqui fosse sobre a química, certo? Eu poderia, no máximo, ficar em silêncio e ouvir a conversa dos outros. A minha participação seria só pelos ouvidos. Por quê? Porque sou plenamente, completamente ignorante da ciência química. E não me sinto pessoalmente ofendido ao admitir que sou ignorante da ciência química. Então, se você chamar um sujeito de ignorante de uma ciência ou de outra ciência, não há motivo para que ele se ofenda. Não é isso? Mas se você chamar um sujeito de tolo, ou estulto, ou imbecil, evidentemente você está ofendendo ele. Está claro isso aí? Porque, como a gente viu, a ideia de sábio ou a ideia de sabedoria inclui uma dimensão moral. Quer dizer, inclui o conjunto de técnicas para realizar o propósito último da vida. Quando você chama o sujeito de tolo ou estúpido, você está dizendo assim: olha, tudo o que você está fazendo da sua vida, certo, é perfeitamente imbecil. Não é isso? Quer dizer, chamar o sujeito de tolo é dizer que a vida dele é frustrada, que a vida dele não se realiza como vida humana. Chamar o sujeito de ignorante, não, é só dizer que ele não sabe isto ou aquilo. Está claro isso aí? Então, o que acontece? Sócrates, então, dá um novo rumo, ou põe uma ênfase diferente na especulação filosófica. Certo? Uma vez que ele é chamado de sábio, ele se pergunta o que é essa sabedoria e como eu posso eu mesmo ser sábio e não saber disso. Quer dizer, como é possível possuir uma sabedoria e não saber que a possui? Veja bem, é muito difícil para um sujeito possuir uma ciência e não saber que a possui. Quer dizer, é muito difícil o sujeito ser um físico nuclear e não saber disso. Ou ser um químico, ou ser um cirurgião, ou ser um mecânico e não saber disso. Mas na vida de Sócrates, então, nós temos este fenômeno estranho e fundante que diz: olha, este sujeito é o mais sábio e, ao mesmo tempo, ele diz: eu não sabia disso, eu não tinha a menor ideia disso. Então, com a vida de Sócrates, certo? O rumo das especulações filosóficas muda. E o centro até a vida de Sócrates estava em qual é o primeiro princípio? Com Sócrates, o rumo das especulações muda para o ser humano. O rumo muda para o que é um sábio? Como é o sábio? Então, os discípulos de Sócrates vão ter como preocupação principal, certo? Como nós fazemos para reproduzir na nossa vida a existência de Sócrates. Nesse processo de procurar os sábios e conversar com eles para descobrir se são mais ou menos sábios do que ele mesmo, né? Sócrates forma amigos e inimigos. Quando ele dialoga com os sujeitos e descobre que alguns deles, evidentemente, não são sábios em sentido nenhum, e nesse sentido ele era mais sábio do que eles, porque ele não estava enganado, se achando sábio sem ser, algumas pessoas formam um ódio tremendo por ele, por se verem desmascaradas. E outras formam uma amizade impressionante, dizendo: puxa vida, esse sujeito de fato possui uma sabedoria. Está claro isso aí? Quer dizer, Sócrates possui como que um critério mágico para identificar a sabedoria e a ausência dela, para diferenciar a verdadeira sabedoria da falsa. Está claro isso aí? Veja bem, a palavra critério vem de criterion, que era a pedra usada pelos gregos para examinar se uma outra pedra era ouro ou não. Então parece que Sócrates tem o criterium da Sofia, quer dizer, uma pedra para experimentar uma sabedoria, uma suposta sabedoria, e descobrir se ela é verdadeira sabedoria ou não. Então, a partir dessa história de Sócrates, as especulações filosóficas mudam no sentido seguinte: não vamos procurar saber qual é o primeiro princípio, não em primeiro lugar. Vamos procurar saber como a gente faz para adquirir esse mesmo critério que Sócrates possui. Tá claro isso aí? Agora, existe uma diferença crucial entre Sócrates e um Parmênides e um Heráclito. Sócrates vivia uma vida perfeitamente normal. A vida exterior dele não se diferenciava muito da vida das outras pessoas. Ele era um grego comum. Um pai de família que administrava seus poucos bens, tinha lutado na guerra, era um sujeito perfeitamente comum. Tá claro, hein? Então, vamos dizer, a figura de Sócrates, a pessoa de Sócrates, dá um novo impulso à investigação filosófica. Primeiro porque ela torna acessível a investigação filosófica a qualquer sujeito. Você pode viver uma vida perfeitamente comum e adquirir algo da sabedoria de Sócrates. Para adquirir a sabedoria de um Parmênides, você vai ter que fazer a mesma coisa que o Parmênides. Quer dizer, você tem que se retirar da sociedade e viver uma vida de privação extrema. Está claro isso aí? Para adquirir a sabedoria de um Pitágoras, o sujeito precisava entrar na escola pitagórica, na qual ele também teria que fazer uma série de sacrifícios. Agora, para se tornar como Sócrates não precisa nada disso, porque Sócrates não fez nada disso para se tornar Sócrates. Está claro isso aí? Outra mudança na ênfase. Os primeiros filósofos, os filósofos pré-socráticos, chegavam às suas conclusões pela meditação solitária. Sócrates equilibra a meditação solitária com o diálogo com outras pessoas. O que faz com que na vida de Sócrates se estabeleçam dois movimentos. Pela meditação solitária, ele de algum modo obteve a sabedoria que ele não sabe o que é. E pelo diálogo com outros, ele vai pouco a pouco descobrindo em que consiste essa sabedoria. Está claro isso aí? Então, a partir da figura de Sócrates, a filosofia se torna uma outra coisa. Ela se torna uma investigação acerca do que é, de fato, a sabedoria no ser humano, a sabedoria humana. Até então, veja bem, os pensamentos de Parmênides ou de Heráclito estavam extremamente distantes da experiência comum dos seres humanos. As conclusões a que chegam um Parmênides ou um Heráclito são muito estranhas. Então, por exemplo, as duas soluções extremas que eles dão para a pergunta do que é o ser não fazem parte da experiência cotidiana de ninguém. Heráclito dizia: não existe continuidade alguma entre um momento e outro, todas as coisas mudam o tempo todo, você não é você mesmo daqui 5 minutos, mas a nossa experiência cotidiana nos diz que eu sou hoje mais ou menos o mesmo sujeito que eu era ontem, com alguns acréscimos e diminuições. Não é isso? Quer dizer, a experiência comum nos diz que há alguma continuidade entre os eventos do passado e os eventos presentes, e os eventos presentes e os futuros. Também a perspectiva de Parmênides não era nada natural, certo? Vou dizer que não existe mudança alguma é algo que fere ou viola a nossa experiência mais comum. As coisas estão mudando o tempo todo. Está claro isso aí? Então vamos dizer que, num certo sentido, a sabedoria possuída por Parmênides e Heráclito era a expressão de uma sabedoria divina, ou de um ponto de vista celestial, que o ser humano não alcança por meios naturais. Quer dizer, ninguém, por um meio puramente natural, se vê convencido, plenamente convencido, de que não existe mudança ou de que só existe mudança. Quer dizer, a sabedoria de um Parmênides e de um Heráclito parecia sobre-humana. Mas a sabedoria de Sócrates parece eminentemente humana. As opiniões de Sócrates aparentemente não têm nada de radical. Está claro isso aí? O aspecto radical ou extremista do pensamento socrático vai se revelar não acerca do primeiro princípio, mas acerca de como deve ser a vida humana. Quer dizer, existem algumas ideias no pensamento socrático que são muito diferentes ou extremamente diferentes das opiniões comuns sobre a vida. Mas essas opiniões não são sobre o primeiro princípio da realidade, mas sobre como deve ser o comportamento humano. Está claro isso aí? Então, por exemplo, ao conviver com Sócrates, os discípulos descobriram que ele tinha duas opiniões muito estranhas sobre a vida. A primeira é que ele dizia: o justo é necessariamente mais feliz do que o injusto. O homem justo é mais feliz do que o homem injusto. Uma coisa que não está exatamente de acordo com a nossa experiência. Não é isso? A segunda opinião radical dele era: o injusto nunca pode prejudicar o justo. E isso é realmente muito estranho. Mas o interessante é que as opiniões estranhas de Sócrates são opiniões acerca deste plano de existência e não do outro. Está com a mesa aí? As opiniões de Sócrates acerca do outro plano, do plano da perfeição, não eram muito diferentes das opiniões correntes entre os gregos. Está claro isso aí? Sócrates foi, em toda a sua vida, um praticante exemplar da religião grega. Pouco antes da morte, né, no dia antes da morte, ele pede a um amigo, para dar um exemplo da piedade religiosa dele, ele pede a um amigo que sacrifique um galo a Asclépio, o deus da medicina, por causa de um sonho que ele teve. Então, e isso ilustra mais ou menos a atitude dele em relação à religião. Está claro isso aí? Mas ele apresenta de fato opiniões radicais sobre a vida humana. Então, a filosofia passa, nesse momento, a ser, primeiro, um estudo teorético acerca da vida de Sócrates. Por quê? Porque, embora as opiniões de Sócrates sejam radicais e estranhas, elas são opiniões acerca de fenômenos que você pode observar. Sendo opiniões acerca de fenômenos observáveis, você pode testar essas opiniões. Está claro isso aí? Por exemplo, é muito difícil você testar experimentalmente a ideia de que a essência da realidade é a mutabilidade, é a mudança. Ora, existem muitos aspectos da realidade que nós simplesmente não captamos. Então, pode ser que nós cheguemos a uma conclusão sobre a essência da realidade tendo uma amostra muito pequena da realidade. Mas quando o sujeito diz: olha, na vida humana o essencial é o injusto é sempre menos feliz do que o justo e o injusto não pode prejudicar o justo, você pode fazer experiências para tentar determinar a veracidade ou falsidade dessas premissas. Você pode examinar pessoalmente as vidas dos justos e injustos. Não é isso? As vidas dos justos e injustos estão diante dos seus olhos. Você pode fazer a experiência em você mesmo. Então, vamos dizer, o rumo das especulações mudou completamente. Está claro isso, hein? Nesse sentido, então, é que Sócrates foi o primeiro filósofo. No sentido moderno. Está claro isso aí? É por isso também que a gente costuma classificar todos os pensadores gregos anteriores a Sócrates como... Não, são os pensadores pré-socráticos. Quer dizer, existe um traço comum no pensamento de todos eles. Eles se dedicam à investigação acerca de qual é o primeiro princípio da realidade. Os pensadores posteriores, em primeiro lugar, eles vão se dedicar a investigar o seguinte... Se a vida de Sócrates é, de fato, a mais excelente vida humana ou não, e se é possível você realizar uma vida semelhante na sua própria pessoa. Está claro isso aí? Daí que, então, o primeiro campo da filosofia que se desenvolve é o campo da antropovisão, é o campo das especulações acerca do que é o ser humano. No decorrer de duas gerações, quer dizer, de Sócrates para Platão e de Platão para Aristóteles, esse campo da filosofia sofrerá um desenvolvimento, passará por um desenvolvimento incalculável. Está claro isso aí? Por que isso acontece? Isso acontece por causa do contraste entre a opinião que Sócrates tem de si mesmo e a opinião que os discípulos têm dele. Sócrates dizia, com a máxima sinceridade, eu não me vejo possuidor de nenhuma sabedoria especial. E ao mesmo tempo os discípulos que o acompanhavam viam, esse sujeito é incrivelmente sábio, ele possui um negócio fantástico. Está claro, hein? Mas ao mesmo tempo ele não é um profeta ou um místico. Quer dizer, essa combinação de um atributo quase que sobre-humano, acompanhado de uma, vamos dizer, uma humanidade a mais simples e normal possível, tinha um apelo tremendo sobre os discípulos. Está claro, hein? Veja bem, quando a gente fala de outras figuras tão carismáticas na história, como Jesus Cristo, Buda, Moisés, o próprio Pitágoras, certo? Ou Muhammad, o fundador do islamismo, em todas essas vidas, todas essas vidas são marcadas pela afirmação de que existe algo de sobrenatural ali. Nenhum desses sujeitos é um homem comum. Não é isso? Então, vamos dizer, mesmo no islamismo, em que existe uma insistência muito forte acerca da humanidade do profeta fundador, existe um dito desde o primórdio que diz o seguinte, olha, Muhammad é um homem, mas ele não é um homem como os outros. Mas é como uma joia entre pedregulhos, entre cascalhos. Certo? Ora, o que coloca ele num patamar diferente de nós. Bom, então Jesus Cristo também. Desde o começo eles falam, esse aqui é o Filho de Deus. Então coloca ele num plano diferente da gente. E assim vai. Mas Sócrates nunca se coloca num plano diferente do nosso. Cita que ele era o homem mais inteligente de alguma forma, não estava distinguindo? Quando, sim, quando o oráculo fala que ele é o mais sábio, de fato colocou ele num plano diferente da gente. Mas o problema é que o próprio Sócrates não confirma isso. O próprio Sócrates, quando ouve isso, fica surpreso. Ele não fala, olha, é isso mesmo, tá vendo? Deus falou que vocês devem me ouvir. Agora eu vou explicar para vocês como vocês fazem para se tornarem melhores. Ele fala, puxa vida, eu não sabia disso. Tá claro, hein? Isso quer dizer... Eu queria perguntar uma coisa. Ele tinha algum conceito de justiça, já que ele tinha essa ideia radical? Sim, sim. Opa, mais para diante. Mais para diante. Esse conceito de justiça vai derivar dessa antropovisão. Para a gente entender o que Sócrates entendia por justiça, a gente vai ter que entender o que Sócrates entendia por ser humano e por vida humana. Tá claro, hein? Certo. Isso aí é algo que vai se depurando, vai se explicitando, certo, nas obras de Platão e Aristóteles. Platão e Aristóteles fazem um extenso exame do que Sócrates entendia por ser humano. E desse exame é que nasce ou sai claramente a ideia de Sócrates acerca de justiça, injustiça, felicidade e infelicidade, verdade e falsidade. Tá claro, hein? Mas primeiro a gente precisa entender isso. Quer dizer, Sócrates, se você chegasse para Sócrates e dissesse, olha, você é um sujeito escolhido, especial, ele não. Eu sou exatamente como você. Eu não tenho nada de especial. Então, e se você fala assim, não, mas o Deus disse isso, daí ele diria, pois é, ele disse, não é impressionante isso? Não é surpreendente? Tá claro, hein? Nesse momento ele questionou a própria sabedoria dos deuses. Pois é, ele nunca questionou a sabedoria dos deuses. Ele nunca falou, ah, esse Deus aí é tudo bobagem. Porque ele tinha uma fé tremenda na sabedoria dos deuses. Ele surpreendeu-se, exatamente. Ele ficou perplexo. Puxa vida, eu o mais sábio? Mas cadê essa sabedoria? Exatamente, ele começou a procurar. Entendeu? Por quê? Porque aí ele queria saber: esse sujeito que disse isso, disse realmente em nome de Deus ou disse em nome dele? Essa foi a dúvida dele. Esse oráculo veio do Deus mesmo ou veio só do sujeito que estava ali? Ele disse, se veio do Deus, é verdade, eu possuo uma sabedoria que eu, da qual eu não estou consciente. Se veio só do sujeito, é evidente que ele se enganou, porque tenho quase certeza que ele não tem sabedoria nenhuma. Ele não duvidava do Deus. Ele não duvidava do Deus, exatamente. Ele pôs em suspenso, exatamente, o oráculo. Mas o próprio Deus ele nunca pôs em suspenso. É, exatamente, veja bem, essa posição de Sócrates é interessante porque ela reproduz a posição de qualquer ser humano com algum talento intelectual numa situação de crise da religião. Entendeu? É isso que diferenciou Sócrates e a filosofia das outras escolas, vamos dizer, de pensamento místico. Tá claro, hein? Quer dizer, a exigência de fé na filosofia é muito menor do que nas outras tradições espirituais humanas. Não é que ela ainda existe. Não existe nenhuma especulação humana, certo, que não seja guiada por alguma convicção de algum tipo. Já sendo, no mínimo, a convicção na relevância, certo, daquela investigação. Está claro isso aí? Quer dizer, se você passa a sua vida toda investigando uma coisa, é porque você acredita que o investigar essa coisa é importante para você de algum modo, é relevante para você de algum modo. E isso é apenas uma fé, você não sabe disso. Você não sabe se aquilo é efetivamente relevante para você, você apenas sente isso. Não é assim? Então veja bem, a fé está em qualquer empreendimento humano. Mas a carga de fé pode ser maior ou menor. Certo? E a carga de fé exigida pela postura socrática era menor. Está claro isso aí? Mas os próprios discípulos, quando observavam o comportamento de Sócrates e principalmente o confronto de Sócrates com os supostos sábios, esse confronto evidenciava que Sócrates possuía uma qualidade que as outras pessoas não possuem. Era justamente a qualidade de evidenciar se uma sabedoria era verdadeira ou falsa. Está claro isso aí? Veja bem, nós nem sempre possuímos esse talento. Vem um sujeito e começa aqui a dizer como deve ser a vida humana. Não é fácil, certo? Você tornar evidente se o que ele está falando é verdade ou falso. Não é isso? É verdade ou erro. Mas Sócrates não, ele tinha esse poder mágico. Você botava ele num lugar e tudo que as pessoas estavam conversando, você logo descobria se era verdade ou falso. Verdadeira verdade ou falsidade. Está claro isso aí? Mas o próprio Sócrates diz, eu não sei como isso acontece. Isso quer dizer que ele possuía um talento ou uma qualidade da qual ele não estava plenamente côncio. O que acontece com a maior parte dos talentos humanos? Se você perguntar para um virtuoso do violoncelo como ele faz aquilo, ele vai falar, não sei, eu faço exatamente a mesma coisa que os outros violoncelistas fazem. Só que quando eu faço, sai de um jeito diferente. Está claro isso aí? Essa é uma característica interessante, né? Porque se você pedir para alguém apontar uma qualidade, isso em sala de aula dá para a gente fazer o teste. Der 10 minutos para a pessoa apontar duas qualidades, ele vai ficar se enrolando. Se ele vai ficar 50 defeitos em um minuto, ele consegue. Em um minuto ele consegue, exatamente. Certo. E se o sujeito achar um talento dele e você pedir para ele, agora explique como esse talento acontece, aí é que ele vai se embaraçar de vez. Tanto que um dos comentários de Sócrates acerca dessa sua busca de verificar o que era essa sabedoria, diz, olha, entre os artesãos eu encontrei muita sabedoria, mas primeiro eles não tinham a menor ideia de como essa sabedoria se produzia neles. Certo? E segundo, eles cometiam o erro de aplicar uma sabedoria restrita a campos aos quais ela não se aplicava de modo algum. Quer dizer, porque o sujeito sabia fazer navios, ele achava também que sabia a ciência da economia, a ciência da moral e etc, etc, etc. Veja bem, pouco importa se é inato ou adquirido. Quer dizer, se os fatores que produzem aquilo no sujeito são puramente internos ou puramente externos, ou uma combinação de internos ou externos. Certo? O que importa é que é muito difícil o sujeito simplesmente encontrar a causa. Se a gente pudesse dizer, olha, isso aqui é inato, bom, então pronto, resolvemos o problema. Não dá para reproduzir essa causa em você, porque é um negócio que o sujeito nasceu com. Certo? É, sei lá, um fator genético. Então existe a sabedoria, a inteligência filosófica está no DNA. Certo? Isso aí resolveria o problema da filosofia. Se a gente está no DNA, não tente realizar em você, porque você não vai conseguir. Se você tiver o DNA para isso, você será Sócrates desde o começo. mas observando, certo? Que embora existam os talentos, existe também o ensino das técnicas, os primeiros filósofos, quer dizer, os primeiros discípulos de Sócrates pensaram, olha, não importa se esse talento de Sócrates é inato ou não, assim como nas outras artes, nós podemos observar este talento até podermos desenvolver os instrumentos que conduzem a ele. Veja bem, isso é muito simples, é evidente que existe algo, certo? Não identificável, algo misterioso ou inefável em qualquer grande talento musical. Não é? Quer dizer, é impossível você dar uma injeção para o sujeito e ele se torna Wolfgang Amadeus Mozart. Né? Não é assim? Certo? Mas é possível um sujeito com um certo treinamento tornar-se um músico competente. E ninguém se tornará um Mozart sem receber um treinamento musical adequado. Está claro isso aí? Então a ideia desses primeiros discípulos de Sócrates era fazer com Sócrates a mesma coisa que se faz com a música ou com qualquer outra arte. Quer dizer, vamos observar quais são os instrumentos de que Sócrates se utiliza para evidenciar a diferença entre verdade e erro, e vamos tentar aplicar esses mesmos instrumentos. E é possível que, se a gente passar esses instrumentos para as próximas gerações, em cada geração surja um ou outro Sócrates, um ou outro talento excepcional. Está claro isso aí? A ideia era fazer com Sócrates, certo, e seu talento a mesma coisa que foi feita com os outros, com as outras artes. Aliás, essa concepção aparece explicitamente em Aristóteles. Aristóteles diz, olha, toda técnica, toda arte ou capacidade técnica, conjunto de técnicas, não é senão a sistematização, certo, de talentos humanos observados. Então ele fala isso quando ele quer explicar o que é a arte retórica, a arte de persuadir. Ele fala, olha, a ciência retórica e a arte retórica, certo, surge da observação do talento que algumas pessoas têm naturalmente em persuadir as outras. Se você juntar as pessoas, você vai ver que algumas conseguem convencer as outras e outras não conseguem. Começa a notar o que essas pessoas que conseguem convencer as outras fazem para convencer as outras. E aplica a sua inteligência em depurar isso aí. Está claro isso aí? Então, o que os discípulos querem fazer com Sócrates é isso. Opa, de repente temos aqui um talento do qual nunca ouvimos falar. Temos um sujeito que tem o talento natural de discernir a verdade do erro. Você de talento, existia numa habilidade para realizar uma operação. Assim, uma habilidade espontânea para realizar uma operação. A técnica não era senão a observação dos meios e instrumentos que o sujeito usava para realizar aquela operação. E a tentativa, então, de reproduzir aquela operação num sujeito que não tinha aquele talento. Uma coisa, professor, partindo desses estudos, assim, dessa tentativa que vai alcançar só, uma coisa que eu tenho me questionado bastante é com relação à educação hoje, que, na verdade, a gente ensina... Se eu estiver errado, me corrijo. Nós ensinamos para que as pessoas sejam médias. Nós conseguimos tirar as pessoas que estão no patamar inferior e nem acompanhar as que estão no patamar superior. Sim, por essa observação dos discípulos de Sócrates, que dá para perceber justamente isso. Eles querem criar uma média. Foi a partir daí que começou. Não, veja bem, pelo contrário, os discípulos de Sócrates, eles querem criar uma formação superior. Mas veja bem, eles percebem o seguinte, olha, Sócrates é excepcionalmente superior aos outros homens no poder de diferenciar a verdade do erro. Ele é, não dá para compará-lo com os outros homens nesse quesito. E nós queremos criar aqui uma educação, né, que permita que as pessoas se aproximem do grau de Sócrates nessa habilidade, nessa questão. Aliás, é com eles que surge a ideia de formação superior, que é evidente, é verdade que na nossa sociedade, no momento atual, praticamente inexiste a formação superior. É verdade, certo? Muito do que é chamado educação superior hoje, certo, não passa de uma educação mediana, certo? A maior parte da educação hoje visa a acomodação do sujeito ao mercado de trabalho, quer dizer, a educação visa a profissionalização, certo? Mesmo grande parte do que se chama educação superior hoje, certo, não forma um sujeito melhor, não torna um sujeito mais sábio. Em princípio, a educação superior deveria tornar um sujeito mais sábio. A própria ideia de educação superior, né, corresponde ao processo de sistematicamente tornar alguém mais sábio do que era antes. Está claro isso aí? Então, a maior parte do que nós chamamos de educação superior hoje não é senão os últimos estágios, os últimos anos no processo de educação profissionalizante, que não tem nada de superior. Veja bem, toda e qualquer profissão tem, em última análise, um único propósito: encher a barriga sua e da sua família. Certo? E não há nada de superior nisso. Certo? Veja bem, não há nada também de monstruosamente inferior. Isso é simplesmente normal. Certo? Mas não é nada de excepcional. Não é isso? Nós temos. Ele já se julga superior, então, ao próprio Sócrates? Não, não. Porque ele vê uma coisa que o próprio mestre não vê? Não, mas veja bem, o próprio Sócrates vai descobrindo essa coisa nesse processo que os discípulos percebem. Se o Sócrates diz, eu não sou sábio, e os discípulos dizem, não, é assim, você está vendo uma coisa que o próprio mestre não vê. Você está vendo uma coisa que o seu mestre não vê. Mas veja bem. Melhorou o teu mestre? Não. Aí é que está. Certo? Veja bem, existe uma distinção fundamental, logo no começo da filosofia, entre sabedoria e ciência. Os primeiros filósofos logo percebem, a posse de uma ciência não torna ninguém sábio. O que os discípulos de Sócrates estavam começando a desenvolver é a ciência teorética da sabedoria. É o que é sabedoria e como se obtém ela. Então a comparação, certo, aqui é entre um sujeito excepcionalmente saudável e um médico. Uma coisa é ser excepcionalmente saudável, é ter uma saúde de ferro. Outra coisa é ser um médico. Não é isso? Pode ser que pela arte da medicina você nunca venha a ter uma saúde de ferro, mas você provavelmente terá um pouco mais de saúde do que tinha sem essa arte. Está claro isso aí? Então, a ciência médica é o quê? Um meio para um fim, que é a saúde excelente. Não é isso? O que é mais importante, a ciência médica ou a saúde? O que você prefere? A saúde. Porque a ciência médica é um meio para a saúde. Parábola do gente na vida da ciência, né? Sim, a árvore da ciência. Essa paridade também está lá no mito do Gênesis. No mito do Gênesis tem duas árvores no paraíso: tem a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal, né? Quer dizer, a árvore da ciência não é considerada como algo excepcional e maravilhoso. A árvore da vida era o objetivo. Então, veja bem, Sócrates possui a sabedoria. Os discípulos estão tentando descobrir qual o meio que possa conduzi-los àquela sabedoria. Por quê? Porque, veja bem, porque Sócrates fez uso espontâneo desses meios. Ele fez um uso não refletido desses meios. Está claro, hein? Ele nunca examinou como se obtém sabedoria. Ele simplesmente fez uso dos meios naturalmente. Assim como um talento musical faz naturalmente uso dos meios que produzem uma performance maravilhosa. O sujeito que estuda o virtuoso para tentar reproduzir o que ele faz não está acima dele, está abaixo dele. Quer dizer, este aqui já alcançou um negócio ao qual eu quero chegar. Essa distinção original e radical entre sabedoria e ciência é importantíssima na filosofia. Está claro, hein? Quer dizer, você pode obter a ciência, certo? E nunca chegar à sabedoria. Está claro, aí é como, por exemplo, um atleta que usa de todos os recursos técnicos para se tornar um bom atleta. Então ele faz todo o treinamento correto, segue a dieta, e nunca vence uma competição. Tem que pegar em segundo ou terceiro lugar. Exatamente. Você vai me dizer que ele está acima, então ele está acima do Senna. Né? Não está. É evidente que ele não está. Mas é evidente que ele está acima do sujeito que não tem nenhum treinamento. Tá claro, hein? Certo. Oi? Ah, calma, isso aí, certo, é algo que Platão começa a esboçar. Quer dizer, vamos dizer o seguinte: se, certo, Sócrates forneceu o modelo, o tipo fundamental do sábio, Platão vai começar a especular acerca, certo, de como esse tipo se relaciona com o princípio primeiro da realidade. Platão, certo, imitando na sua vida, certo, os instrumentos de Sócrates para se tornar sábio, volta a refletir sobre o princípio primeiro da existência, mas agora armado das técnicas de que Sócrates fazia uso. Está claro isso aí? Então, Platão vai ser o primeiro sujeito na história da filosofia que vai pegar. Não, vamos pegar aqui o pensamento de Parmênides, o pensamento de Heráclito, o pensamento de Empédocles, o pensamento de Tales, o pensamento dos pitagóricos, acerca do princípio primeiro, e vamos examinar cada um desses pensamentos segundo a técnica que foi vivida por Sócrates. Para ver o que tem mais fundamento e o que está totalmente desprovido de fundamento. Isso, Platão. Está claro, hein? Veja bem, Sócrates refletiu muito pouco acerca do primeiro princípio. Como a gente falou, ele, de um modo geral, aceitava a verdade da religião grega acerca do primeiro princípio, com algumas pequenas diferenças e adaptações. Oi? Sim, ele, Sócrates teve uma formação completa. Ele adorava os livros dos pensadores anteriores a ele. Mas ele se dedicou menos a refletir sobre esse primeiro princípio do que sobre a vida humana. Está claro isso aí? Então, vamos dizer que Platão e Aristóteles, eles são pensadores do tipo de Parmênides e Heráclito, mas pós-Sócrates. De Parmênides e Heráclito não possuíam as técnicas que são criadas pelo exame da vida de Sócrates. Então, eles, para investigar a realidade, usaram dos mesmos instrumentos que os grandes místicos de todos os tempos. Eles fugiam para bosques ou cavernas, né? Passavam por privações, técnicas de meditação, jejum, renúncia, etc., etc., etc., até ter uma intuição brilhante. Mas essa intuição é praticamente incomunicável em termos humanos. Está claro isso aí? Platão e Aristóteles são os primeiros pensadores a refletir sobre o mesmo assunto, mas fazendo uso de um instrumento que não existia antes. Um instrumento que é dado pela pessoa do Sócrates. Está claro isso aí? Esse instrumento, então, é fundamentalmente, essencialmente constituído de duas coisas. Quer dizer, existem duas técnicas que são constantemente usadas e espontaneamente usadas por Sócrates e que os discípulos observam e começam a tentar reproduzir. Um é a dialética, que consiste em um conjunto de técnicas e métodos para exame e depuração das ideias. E o outro é a técnica da vida refletida. Ou vida examinada, como chamava Sócrates. Essa técnica consistia em examinar todas as suas decisões, atos, sentimentos e compará-los com o resultado da sua especulação abstrata. Então, por exemplo, Sócrates, por um exame abstrato, chegou à conclusão de que o justo é mais feliz do que o injusto. Então, cheguei a essa conclusão, tenho que examinar a minha vida para que ela seja maximamente justa. Não interessa se na hora da ação justa parece que eu serei menos feliz. A ideia de controle da vida pela razão é uma das técnicas essenciais criadas por Sócrates. É o exame de consciência constante. Oi? Não ouvi. Sim, é uma autoavaliação. Inclui uma autoavaliação. Mas inclui a ideia de fidelidade existencial completa à sua consciência. Sim, exatamente. Nos tornam radicais. Nos tornam, às vezes, intransigentes. Repugnantes ao meio. Exatamente. O que aconteceu com Sócrates, com o próprio Sócrates. Sócrates será condenado à morte porque se recusa a deixar de fazer isso. Como a gente vai ver mais para frente, no final da vida de Sócrates, ele sofre um processo criminal e dizem para ele o seguinte: olha, ou você para de fazer esse negócio que é filosofia, ou você será condenado à morte. E aí ele diz: olha, é menos justo parar de fazer filosofia do que fazer filosofia. E como eu acredito que o justo é mais feliz, eu continuarei fazendo isso. Professor, opa. Mas não seria interessante pensar assim, se o professor estiver equivocado, a sabedoria poderia trazer também uma reflexão acerca dessa própria fidelidade existencial em algum momento? Veja bem, veja bem. Veja bem. Veja bem. Você, como a gente falou, a sabedoria envolve, a sabedoria socrática envolve dois aspectos. Um deles é a dialética, ou o exame teorético das ideias. É uma reflexão acerca das ideias. Então, essa a reflexão, o que você está chamando aí de reflexão da reflexão, é anterior, na verdade. A primeira coisa é examinar as suas ideias para ver se elas estão bem fundamentadas ou mal fundamentadas. Depois disso, bom, você pega as bem fundamentadas, certo? E as cumpre ao máximo que você pode. Então, é uma reflexão dupla, um exame duplo, no nível teorético e no nível da praxis. Tá claro, hein? Então, aí é que se funda a filosofia como escola de pensamento. Vocês lembram que, como a gente falou, em todas as religiões ou tradições espirituais da humanidade, existia a ideia de que existem dois planos e a ideia de que, realizando determinadas operações, você interligava esses dois planos. Está claro isso aí? Certo? Então, por exemplo, no cristianismo você tem a vida terrestre e a vida celeste. Você tem o plano de Deus e o plano deste mundo, o plano da criação, o plano do Criador. E você liga eles dois cumprindo os mandamentos, realizando aquelas orações, etc, etc, etc, etc. E assim em todas as tradições espirituais. Então, Sócrates funda com a sua vida uma tradição espiritual. Porque ele diz, então, que na prática ele se comporta como se existissem dois planos. O plano teorético e o plano prático. E você interliga esses dois planos pela reflexão, pelo exercício da inteligência racional. Deixa que a analogia entre isso e qualquer outra religião é muito grande. Tá quase, hein? Opa. A radicalidade de nós com a radicalidade de Sócrates. Falta ter um critério. Exatamente. É. Se você perguntasse para o Sócrates, ó Sócrates, esta é a melhor maneira de viver? Ele ia dizer para você, olha, esta é a melhor maneira que eu encontrei para viver. Mas não sei se é a melhor maneira em absoluto. Está claro isso aí? É isso que faz, então, da filosofia, tal como foi fundada por Sócrates, algo mais humano do que sobre-humano. Tá claro isso aí? Se você pegar qualquer religião vai dizer, não, esta é a melhor maneira de interligar esses dois planos. Pode até ser que existam outras, mas esta aqui é melhor. Quando o discípulo perguntou a ele se casar era bom ou não, disse, eu não sei. Só sei o que você fizer, você vai ser aquele. Sócrates, nesse caso, com relação a essa pergunta, ele poderia dizer: não sei, no meu caso não foi muito bom. Diz, Sócrates era casado e diz que a mulher dele era um inferno. Que a mulher dele vivia só amaldiçoando ele por se dedicar à filosofia ao invés de se dedicar a ganhar dinheiro. Certo? Os discípulos, segundo os relatos, os discípulos foram muitas vezes expulsos da casa do Sócrates na base da panelada. Né? Pois é, o sujeito fica lá só conversando, refletindo e lendo. E ele era muito pobre por causa disso. Né? E a mulher deve dizer para ele: você não sabe nada, não faz nada aqui. Pois é. O que você está querendo ensinar os outros como viver? Olha só, você é um miserável. Você não faz nada, você não sabe nada, você está querendo ser presidente do Brasil, por acaso. Então, mas o que acontece? Segundo a própria doutrina do Sócrates, a mulher dele, por mais que o infernizasse, não poderia torná-lo menos feliz. Porque era justo, exatamente. O que o tornaria mais ou menos feliz é a sua própria justiça. Veja bem, ainda não, a gente ainda não explicitou a concepção de justiça de Sócrates. É porque essa só vai se explicitar para nós, já nas, claramente nas obras de Platão e Aristóteles. Certo? O próprio Sócrates, certo? Tinha muito pouco a dizer no plano teorético acerca de justiça. Está claro isso aí? Veja bem, Sócrates é mais uma vida do que uma doutrina. A essência da doutrina de Sócrates resume nisso daí. Quer dizer, a ideia de refletir teoreticamente sobre a vida até chegar ao que é mais fundamentado. E logo em seguida, realizar na sua vida prática ao máximo isso que é mais fundamentado. É um exame constante, o exame constante do plano teorético e depois o exame do plano prático à luz do plano teorético é a doutrina de Sócrates. Fazer isso aí, certo? É a doutrina de Sócrates. Mas ele dizia: olha, eu não chamo isso de sabedoria, porque isso pressupõe uma tremenda ignorância acerca das coisas. Quando Sócrates, certo? Se surpreende com o oráculo, é porque ele tem um conceito muito elevado de sabedoria. Está claro isso aí? O conceito de Sócrates de sabedoria é quase idêntico ao nosso conceito de onisciência. E é por isso que ele se espanta tanto. Lá para o final da vida ele vai dizer: agora percebo que se eu possuo alguma sabedoria, é uma sabedoria humana, a qual de todas as sabedorias possíveis é a pior possível. É a pior, é a de menor qualidade. Está claro, hein? No final da vida ele começa a resolver esse dilema de se ele era o mais sábio ou não. Ele simplesmente percebe que o nível da humanidade ali na Grécia estava muito mais baixo do que o que ele pensava, do que o que ele pensava. Está claro, hein? Mas bom. Então a gente tem esses dois elementos, certo? A dialética e a vida examinada. Platão e Aristóteles vão se dedicar a reproduzir maximamente esses dois elementos nas suas próprias vidas. Platão e Aristóteles podem, na verdade, até ser entendidos como os talentos que já são frutos de uma educação mais sistemática para fazer com que os talentos se destaquem. Está claro isso aí? Quer dizer, então pode surgir um Sócrates, certo? Já é muito. Para que surja outro Sócrates, esse outro Sócrates tem que receber a educação que o prepara para acordar o seu talento. Está claro isso aí? Esse é um conceito que vai surgir claramente em Platão. Platão vai dizer: olha, não é tão raro assim talentos como Sócrates. O que é raro é que um sujeito consiga aproveitar esses talentos sem a educação adequada. Sócrates é excepcional, ele diz, porque não recebendo nenhuma educação para se tornar filósofo, tornou-se. Ou nasceu. Ou nasceu. Ou nascer um filósofo, exatamente. Essa até era a primeira pergunta que eu queria fazer. Eu queria entender, talvez, o conhecimento que a gente recebeu não vem, mas de onde ele veio? Como ele veio? Né? Porque esses talentos, tipo, você acabou de citar um grande exemplo, Mozart. Pois é, da onde vem? Isso eu acredito que venha da essência da pessoa. Todos os povos sempre disseram, olha, isso tem origem sobrenatural, não tem outro jeito de explicar. Quer dizer, olha, se fosse um fenômeno puramente natural, veja bem que natural e sobrenatural tinha, para os, por exemplo, os gregos antigos, um sentido muito diferente do que tem hoje. Hoje, quando a gente fala sobrenatural, a gente fala assim, a gente pensa no Deus cristão que decidiu criar o mundo, decidiu criar você, e aí ele decide dar um talento para o outro sujeito. Não é isso? Quer dizer, a gente pensa numa intervenção deliberada e consciente por parte de um Deus pessoal. Mas sobrenatural é um termo muito mais amplo. Que não significa necessariamente uma intervenção do Deus cristão. Povos que não tinham a noção de Deus pessoal tinham perfeitamente a noção de sobrenatural. Os gregos tinham uma noção muito simples. Eles diziam, olha, existem três tipos de fenômenos. Existem os fenômenos que acontecem regularmente. Estes fenômenos são chamados naturais. Simples. Por exemplo, você pega aqui um cachorro e uma cadela. Você bota eles para se reproduzir, nascem cachorrinhos, não nascem gatinhos. Não é isso? Nem araras. Então, por quê? Ele diz o seguinte, olha, nascerem cachorros de cachorros é um processo natural. Se algum dia nascer uma arara de um cachorro, isso é um processo sobrenatural. Transgênico é sobrenatural. Tá claro, então eles classificavam os fenômenos em três categorias. Existem os fenômenos naturais, que são os que regularmente acontecem. E existem outros fenômenos que são excepcionais. Desses fenômenos excepcionais, alguns estão muito abaixo da média natural. E outros estão muito acima da média natural. Esses fenômenos não são naturais, porque a natureza é o que acontece regularmente. Percebe que a noção de natureza, veja bem, a nossa noção de natural e sobrenatural é uma noção de dois universos fechados e estanques. Está claro isso aí? A noção grega de natural e sobrenatural não era de modo algum. Mas assim, não, natural é simplesmente aquilo que é habitual, aquilo que acontece normalmente. Por exemplo, eles diziam, olha, é natural que o ser humano aprenda a se comunicar, aprenda a fazer uso da linguagem articulada. Porque basta pôr ele junto de outros seres humanos e a maioria deles vai aprender. Tá claro isso aí? De vez em quando aparece um sujeito que não consegue aprender. Está clara a noção de natural deles? Então, agora, a existência inclui as exceções. Se você observar qualquer campo de fenômeno, você vai ver que todo fenômeno tem exceção. Todo campo de fenômenos aparece uma coisa que aberrante. Então, por exemplo, se você fizer, vamos generalizar a educação musical. Todo mundo recebe educação musical. De vez em quando aparece um sujeito com o talento de um Mozart ou de um Beethoven. Nessa esfera entre os milagres, exatamente. Os milagres não são, senão, justamente exceções da norma média. Qual a diferença? A diferença é que o termo milagre é usado para uma exceção que se crê derivada de uma intervenção pessoal de uma divindade. Não é isso? Quando você fala, aconteceu um milagre, assim, não, Deus disse, aconteça isto e não aquilo. Transforma a água em vinho, exatamente. Tá claro isso aí? Mas as exceções não precisam necessariamente ser causadas por uma intervenção deliberada. Tá claro isso aí? Então, por exemplo, veja bem, os seres humanos em geral nascem dotados do sentido da visão. De vez em quando nasce um que não tem visão. Nasce um cego. O nascimento de um cego não era considerado natural pelos gregos. Dizendo, não, natural é você nascer capaz de ver. Tanto que a maior parte das pessoas nasce capaz de ver. É excepcional. É nessa concepção dos índios matam os deficientes? Nem todos os índios matam os deficientes, certo? Mas em geral, não. Em geral, os índios matam os deficientes por uma questão de sobrevivência. Não é isso? Quer dizer, os povos que matam os deficientes, certo? Ou estão num estado avançado, estado de degeneração moral, ou eles não possuem os meios de produzir os alimentos, os bens necessários para um sujeito que não os pode produzir. Quer dizer, ou eles estão num estado de pobreza, ou eles estão num estado de degeneração moral. Não é isso? Pois é, certo? Tem umas que acreditam que é um castigo, outras não, certo? Essa simples dualidade mostra assim, olha, certo? Não há consenso sobre esse negócio. Ele não vai conseguir ter sua situação bem resolvida, então... Não, é simples, é simples, veja bem, pega lá uma tribo índia que os sujeitos matam os deficientes. Eles têm que se perguntar, nós podemos sustentar esse deficiente ou não? Nós também matamos. Quando a gente faz um aborto, é o mesmo princípio operativo. É sempre você está pensando. Quando alguém faz um aborto, é por quê? Está pensando, não, eu tenho condições de cuidar dessa criança agora? É mesmo, é o mesmo princípio. Não é isso? Opa. Não, na China o que está acontecendo é completamente diferente. Eu estava pensando em questão dessa questão do deficiente, que na Grécia tinha a prática da exposição, né? Nasceu deficiente, você expunha ele. Expunha ele. E tem aquela peça lá do Édipo, né? Que o Édipo ele é exposto, né? Uhum. Porque ele, no caso, seria manco. Né? Como a gente podia pensar dessa questão do teatro grego, quando essa representação do Édipo, é aquele que é o exposto e depois retorna? Depois retorna, exatamente. Quer dizer, mais para frente a gente pode discutir esses valores na cultura grega. Certo. O que está acontecendo na China é só uma nota que a gente não vai explicar agora, mas o que está acontecendo na China é um processo deliberado de engenharia social. Certo. Se você observar na China, existe um estímulo a criar um excedente masculino na população. E isso é um processo deliberado de engenharia. Quer dizer, para criar determinadas tensões ou tendências na população que não existem. Certo? Mas também a gente não vai estudar o caso da China agora. Certo? Por enquanto, a gente precisa simplesmente clarear, certo? Primeiro, a noção de filósofo ou de sábio em Sócrates, Platão e Aristóteles. Segundo, aprender algo das técnicas que eles usavam, certo? E depois a gente pode lançar mão dessas técnicas para examinar os fatos. Então, para examinar o que acontece na China, o que acontece aqui ou o que acontecia na Grécia. Tá claro isso aí? Certo. Veja bem, quando a gente levanta questões como a exposição dos deficientes, ou o aborto, ou a engenharia social, a gente está levantando questões sobre valores humanos que não foram previamente examinados por nós, de modo filosófico. Ora, se esses valores não foram examinados de modo filosófico, restam duas opções. Ou eu tenho as minhas opiniões individuais sobre aquele assunto, certo? Ou eu tenho as opiniões das grandes tradições espirituais da humanidade. Quer dizer, ou eu sou taoísta e tenho as opiniões do taoísmo, ou sou cristão e tenho as opiniões do cristianismo, e assim por diante. Está claro? Hein? Veja bem, quando o sujeito não examinou filosoficamente um determinado valor, só resta para ele duas coisas. Ou o sentimento individual, certo? Ou aquelas opiniões expressas nas grandes tradições espirituais. Está claro isso aí? Certo? Se essas duas coisas entrarem em conflito, ele não tem a menor ideia do que fazer. Não é isso? Certo? Aliás, um dos papéis principais da filosofia é justamente, certo? Dar na consciência do sujeito, oferecer na consciência do sujeito um instrumento de mediação entre os seus sentimentos individuais e as grandes tradições da humanidade. Opa, o filósofo, ele vai examinar as grandes tradições espirituais do mesmo jeito que ele vai examinar as suas opiniões individuais. Ele vai submeter as duas a este trabalho de dialética e vida examinada. E a partir daí ele vai julgar ou analisar um valor qualquer, ou uma ação qualquer. Está claro isso aí? É, se colocou como sendo duas, né? A dialética e a vida examinada. A dialética seria a concepção da tese antítese e síntese? Não, veja bem, não exatamente. Eu não sei que horas são agora, a gente está muito perto do intervalo do meio-dia. 5 para meio-dia. Bom, então. Só possibilidade para o caso Carlos Vargas. Perfeito, perfeito. Vamos na segunda parte da aula hoje, certo? Fazer duas coisas. Uma delas é introduzir a noção de dialética e vida examinada. Certo? E a outra delas é introduzir a antropovisão filosófica inicial. A antropovisão filosófica inicial é a visão que Sócrates, Platão e Aristóteles têm do que é o ser humano. Por quê? Porque isso aí é o alicerce doutrinal da postura socrática. Quer dizer, Sócrates acreditava que o justo era mais feliz que o injusto e que o justo não pode ser prejudicado pelo injusto por uma determinada concepção acerca da vida humana e acerca do ser humano. Certo? Concepção que se explicita nas obras de Platão e Aristóteles. Então a gente tem que compreender esta concepção primeiro. Porque o sujeito, por exemplo, só pode seguir, vamos dizer, uma via filosófica, ele só pode ter uma vida filosófica quando ele compreender essa concepção sobre o ser humano e aceitá-la para si. E dizer, puxa vida, isso descreve o meu ser. Está claro isso aí? Antes disso, a filosofia não é possível. Então, mas isso fica para a próxima parte, porque agora então tem 5 minutos. Vocês podem agora, nesses 5 minutos, fazerem perguntas sobre o que foi falado até agora. O sobrenatural era quando os fenômenos excepcionais eram também de excepcional qualidade. Quer dizer, quando as coisas que eram buscadas pela natureza ou naturalmente eram obtidas de modo excepcional, esses fenômenos eram considerados superiores. Houve alguma intervenção do outro plano, eles dizem, do plano divino. Está claro isso aí? Certo. E os outros, pelo contrário, simplesmente não. Houve aqui uma falha da própria natureza. Quer dizer, houve uma influência que depois os cristãos foram chamar de preternatural, quer dizer, infranatural. Certo. Quer dizer, houve uma força cósmica que frustrou a própria natureza do objeto. Certo. Mas essa diferenciação qualitativa entre os dois fenômenos era muito clara para os gregos. Quer dizer, um sujeito, por exemplo, incompetente em economia, fazia um negócio e ficava rico. Ora, houve uma intervenção divina, porque ele obteve o resultado que os homens buscam nessa atividade, mas sem os meios. Existiria uma consciência de sobrenatural possível e sobrenatural possível? Por exemplo, o cego não é sobrenatural possível? O quê? O cego. O cego. Não, veja bem, a ideia... Pois é, veja bem, o exame das ideias de possível e impossível, certo? Só vai começar a acontecer com Aristóteles, certo? Veja bem, para que o sujeito diga que um negócio é impossível, é preciso o quê? É preciso que ele primeiro compreenda, certo? O que é o primeiro princípio da existência, quer dizer, esse ser do qual falavam Parmênides e Heráclito. Certo? Ora, tudo aquilo que é contraditório com esse primeiro princípio é impossível. O resto, tudo é possível. Como que eu posso imaginar algo contraditório com o primeiro princípio se eu ainda não tenho certeza do primeiro princípio? Não pode. É por isso que as reflexões acerca do possível e do impossível só começam com Aristóteles. Lembra que a gente falou, olha, Platão foi quase praticamente o primeiro pensador a voltar a refletir sobre o primeiro princípio, mas armado pelos instrumentos dados pela vida de Sócrates. Mas eu não posso agora, por exemplo, talvez esteja até antecipando alguma coisa aí, né? Eu não posso encontrar um princípio agora quando eu vejo que é possível criar orelha no rato. Não, claro que você não pode encontrar o princípio. Isso é apenas mais um fenômeno, mais um evento. Encontrar agora o princípio e dizer que então o princípio realmente não, veja bem, olha só. Olha só. Orelhas nascem, e orelhas humanas nascem em ratos? Não. Não. Quer dizer, veja bem, para que uma orelha humana aparecesse num rato, teve que existir a intervenção de um ser inteligente. Que não é. Que não é divino, certo? Mas de um ser inteligente. Quer dizer, houve uma intervenção, veja bem, houve uma intervenção deliberada. Um sujeito descobriu determinados mecanismos da biologia e falou, olha, eu vou colocar uma orelha humana num rato, quer ver? E colocou. Não é isso? Quer dizer, isso foi uma ação deliberada. Perfeito. E partindo dessas consideradas, eu posso levar nesse tipo de... Qual o princípio? A vontade. Não, mas veja bem, se você quiser fazer nascer uma orelha num rato, você pode? Eu não. Nem eu. Então o princípio aqui não é a vontade, é a inteligência. Mas eu posso tentar ser inteligente para fazer. Ah, você pode tentar obter os conhecimentos. Aí vai ser a vontade. Então, não. Opa. Não, ainda assim, a vontade não é o princípio primeiro. Oi. A vontade de colocar uma orelha no rato só pode surgir quando existe a ciência da possibilidade de colocar uma orelha no rato. Então a vontade é um princípio segundo. Houve um anterior. Houve um anterior. Perfeito. Essa questão do natural, só uma questão com relação ao direito natural. Pensando nessa concepção, de tipo, a origem da ideia de direito natural, que no caso seria aquilo que seria corrigido naquele período. Sim, exatamente. Veja bem, a ideia de direito natural, de lei natural, se origina justamente daquilo, quais são os princípios morais e valores morais que são consensuais em praticamente todos os povos. Então, por exemplo, praticamente todos os povos, por consenso, sempre proibiram alguns modos de matar um outro ser humano. Quer dizer, nenhum povo chegou e falou, olha, qualquer um pode matar qualquer outro em qualquer situação. Não é isso? Como hoje entra em conflito as nossas ideias, a partir desse momento foi aborto. que fala assim que a partir das 16 semanas, que outro não, que a partir das... veja bem, em que circunstâncias você pode matar um ser humano ou não, os povos variam nisso aí. Mas nenhum deles varia na ideia de que é o seguinte, você não pode matar em toda e qualquer circunstância. Entendeu? Sim, exatamente. Não, não, veja bem, isso é variável, isso é evidentemente variável de um povo para o outro. Sim, a própria pena de morte. Alguns povos permitem a pena de morte, outros não. Certo? Mas dizer, não, olha, que os povos são totalmente diferentes uns dos outros nisso daí é uma mentira. Porque nenhum povo admite que em qualquer circunstância você pode matar qualquer ser humano em qualquer circunstância. Então, o princípio de que existem circunstâncias em que você não pode matar um outro ser humano é um princípio moral universal. Isso faz parte do direito natural. Tá claro? Quer dizer, por quê? Por que se chama natural? Simples, porque este é um princípio geralmente admitido. Muito mais admitido do que não admitido. Claro, é a questão de se você quando ou se você pode matar um ser humano ou não, evidentemente é uma questão moral. E isso vai variar. Quando pode? O princípio que não pode matar não vai variar nunca. Se alguma vez variou, todos eles se mataram e estamos livres deles, graças a Deus. Certo? Tá, mas aí, então quer dizer, vou dizer que, olha, o princípio não matarás é um princípio natural. Fome todo mundo tem, cada um mata. Vamos para o almoço?